desempenho. Que se vem de fora é bem melhor do que eu tenho. Melhor que ser parte de um povo mestiço é se eu me parecer com modelo de outro extremo. Sou mais a mistura morena que me cobre. Uma cultura isolada e sozinha é pobre. Cultura que tem a essência domesticada e vive na dependência de outra morre. Quem não se prende com facilidade se move e desliza na superfície, aprende, se envolve no que vê. Amplifica a visão e descobre que cada um tem seu jeito real de ser. E ver tudo diferente, a mente desenvolve pra tolerância de todo tipo de gente que pode. Junta as ideias que ficam e fogem. Que se ficam as sete chaves, contigo elas morrem. Ideia divina, desce, humana que sobe e reflete pra nação de cada canto e corre. No peito que bombeia pro coração, explode no canto, na rima que manda quando a ideia é forte. Se faz calor, favorece pra gente. Se chove, faz bem para quem planta semente e colhe. Se aqui tem terra, fertilidade resolve. Matéria-prima coopera para o bem e para a sorte. Sorte do povo que vive esbarrando com samba, tango, bolero, merengue misturando. Do corpo latino que é inerente cigano, ligeiro na vida que se leva gingando. Então vem, vê como é que fica. Se deixa levar no gingado de latica. Pela tica latina que atraiu na dança, pela natureza rica, pela abundância. Senhores de colonos que se fizeram donos de tudo que temos, mas não do que somos. Sim, somos pequenos e se nos juntamos, se ouvir de longe a voz dos hermanos. Dos nativos do passado herdamos do povo que todo ser que é selvagem levanta voo. Só de olhar pro céu e sabe lidar com fogo, renasce das cinzas, voa de novo pro jogo. Sinta-se latinamente, explore, que o sentido não mente, descobre de onde você pertence, vendo como se move, como se entende com o mundo, como ele te envolve. Não se prende com facilidade, se move, desliza na superfície, aprende, se envolve no que vê. Amplifica a visão e descobre que cada um tem seu jeito real de ser. E ver tudo diferente, a mente desenvolve pra tolerância de todo tipo de gente que pode. Junta as ideias que ficam e fogem. Que se ficam as sete chaves, contigo elas morrem. Ideia divina, desce, humana que sobe e reflete pra nação de cada canto e corre. O peito que bombeia pro coração explode no canto, na rima que mando quando a ideia é forte. Ideia divina, desce, humana que sobe e reflete pra nação de cada canto e corre. No peito que bombeia pro coração explode no canto, na rima que mando quando a ideia é forte.